Olá, olá, amigos da Rádio Livre, do Ônibus Hacker 105.7, ao lado do gasômetro e da praça de alimentação do Fórum. A gente está aqui no Ônibus Hacker, no nosso estúdiozinho aqui no fundo do ônibus. Quem não conheceu, conheça, vale a pena. A gente vai para mais uma entrevista. Hoje está aqui o Nelsinho Morales, cantor, compositor. Ele vai falar um pouquinho do trabalho dele para a gente. Boa tarde, Nelsinho. Boa tarde, ouvintes da rádio. Prazer imenso estar participando desse espaço democrático de mídia, que é importante para a gente criar artistas alternativos. E meu nome é Nelsinho Morales, sou cantor e compositor paulista, quilombola, nasci num quilombo. E estou há 33 anos na música, 4 trabalhos lançados e uma história aí de luta e de garra dentro da música brasileira, né? Legal, os trabalhos são CDs independentes? Sim, os trabalhos todos são independentes, apesar de eu ser assim, um pouco conhecido no meio artístico como compositor, né? Eu tenho 282 músicas gravadas, algumas com Betânia, Fafá de Belém, Ney Mato Grosso, Boca Livre, Roupa Nova e alguns outros artistas, né? E nessa trajetória toda já se passaram 33 anos e eu caminho com trabalho autoral também, mostrando composições novas. Mantenho um selo musical, que é o meu selo hoje, né? Que eu trabalho com ele. Uma editora minha própria. Como é que chama? Pode fazer propaganda. 5.6 tá? Produções é o nome do selo. Ele é em São Roque, o endereço, né, do comercial do selo. E a gente produz discos, a gente produz arranjos, eu tenho um estúdio. E tem uma editora e tem um selo, né? Então a gente produz esse trabalho dentro da nossa comunidade lá. E dando oportunidades também a outros artistas também que não têm oportunidade de gravar. E a gente tem essa possibilidade de fazer com o nosso selo lá, né? Que riqueza, Nelsinho. Esse ramo da música independente é mesmo muito cruel com o artista, né? Tem que batalhar muito para conseguir concluir os trabalhos, né, produzir. Isso é muito legal. Você se sente assim, uma pessoa realizada com tantas músicas compostas, 4 trabalhos aí, CDzinhos bem feitos. São 4 CDs os seus trabalhos, que você disse? São 3 CDs e um LP. Eu gravei um LP aqui em Porto Alegre em 1982. Já se fazem 32 anos que eu fiz um disco ao vivo na época. Assim, quando muitos raros artistas na época que iam por essa seara de lançar discos ao vivo. O primeiro LP que eu lancei na minha vida eu já fiz ao vivo aqui no Teatro São Pedro, com alguns amigos aqui de Porto Alegre, Bebeto Alves, Ney Lisboa, Nelson Coelho de Castro, são amigos assim de longas datas, né? E amanhã, aqui no Fórum, né, eu estarei lançando o documentário Quilombolas, e à noite meu show, né, o Naturalmente Brasileiro, que vai estar aí com a participação especial do Bebeto Alves, que é um grande ídolo aqui de Porto Alegre, né? Vai estar comigo no palco e vai ser uma festa muito boa. O público conheceu o trabalho novo, né? Naturalmente Brasileiro é um disco autoral, 100% autoral, produzido pelo Amir Sater, meu parceiro. E Amir Sater é meu parceiro em uma das músicas do CD. E ele é o produtor e o arranjador do disco, né? Então é um, digamos assim, um parto mútuo entre eu e ele, né? Eu compus as músicas e ele produziu e arranjou todo o disco, né? Que legal, Nelsinho. E fala aí pro pessoal que, se quiser ouvir sua música, a gente adianta que já vai ter música do Nelsinho aqui na rádio. A gente tá preparando aqui o som para logo depois da entrevista já colocar a música. Os sons, as suas músicas estão disponíveis na internet para o pessoal baixar? Você tem essa política de liberar geral aí as músicas para o pessoal? Ou eles encontram CD em loja, fácil? Como é que é para quem quer ouvir o som do senhor? 100% liberado. A arte, na verdade, ela, né, ao mesmo tempo que ela tem a sua fonte, né, eu sobrevivo da minha arte e tudo mais, né? Mas a arte ela não pode estar limitada a gaiolas, e o fato hoje da internet ter essa liberação, para mim, é fantástico. Eu quero que as pessoas ouçam o meu trabalho, conheçam as minhas músicas, vão nos meus shows, né, que eu gosto, na verdade, de estar contato diretamente com o público, né? Então eu disponibilizei 100%, todas, a minha obra toda está disponibilizada na internet, né? Baixem, curtam, né? Compartilhem com todo mundo, né? A arte ela tem que ter isso como fonte de liberdade, né? Ela não pode se prender a qualquer coisa. A gente tem outras fontes de renda que nos mantém, né? Os espetáculos que a gente faz, os shows que a gente faz. Esse álbum mesmo que eu estou lançando, Naturalmente Brasileiro, ele foi concebido pela Lei Rouanet, né? Nós captamos Petrobras, captamos Caixa Econômica, né? Apostaram no meu trabalho, que eu agradeço muito, né? E a partir do momento que o filho está pronto, agora o público pode ver, ouvir tranquilo. Que maravilha, sorte nossa. É interessante, a gente conversa com vários músicos aqui, a gente nunca viu um músico falando mal sobre a questão, sobre o ato de liberar sua arte na internet, né? Apesar dos empresários, das produtoras, das grandes gravadoras ficarem exigindo seus direitos autorais, que na verdade não são deles, são dos músicos. Os músicos, na verdade, que a gente vê, têm a ideia de liberar, têm a ideia de difundir a arte livre para todo mundo e ainda assim angariar, né, outras fontes de recursos. Isso é muito interessante. Fala o site, onde que o pessoal pode encontrar sua música? Assim? Então, eu tenho uma página no TNB, só que eu não sei de cor os dados, mas entre no Google e digita, né, o Cinho Morale, dois L's no final, LLE, que vocês vão achar vídeos no YouTube, vocês vão achar lá. Pelo Google vocês vão achar toda a minha vida lá, tá tudo lá. Eu tenho algumas páginas, Clube Caiobi, TNB, enfim, né, em várias páginas. Então, por lá vocês vão encontrar. E nas duas páginas, tanto no Caiobi quanto no TNB, podem baixar as músicas. O disco novo tá lá à disposição, né? Como você mesmo falou aí, né? Eu não sou comerciante de discos, cara. Eu sou artista, entendeu? Quem comercializa disco é uma empresa de disco. Eu não faço isso. A minha produtora, ela não tem essa intenção. O disco é meu cartão de visita, é onde eu chego, onde eu mostro o meu trabalho. Evidente que para um disco ele tem custo. Eu vendo os discos nos meus shows. Se as pessoas quiserem adquirir ele autografado e tal, né, eu vendo. Tem um produto que a gente buscou, fabricou ele, entendeu? E tal. Agora, fora disso, tem muitas pessoas que não têm condições de comprar um disco, cara. A gente sabe como que é hoje a realidade brasileira. Quer uma música de qualidade, né? E o cara não tem a grana, o cara ganha R$600 por mês, como é que ele vai se dispor a comprar um disco de 25? Quer dizer, o orçamento dele já está comprometido em outras coisas. Então, aí que está a realidade, que a gente vai ao encontro dessas pessoas que buscam, na verdade, que querem ouvir coisas diferentes, não isso que está jogando no mercado, que as rádios comerciais põem aí, os funks da vida. Nada contra as pessoas, às vezes eu falo isso, as pessoas falam, tu é contra. Não, eu acho que o gosto é de cada um, mas a única coisa é que esses espaços comerciais, eles não são democráticos, né? Então, eles tomam conta daquele espaço em 24 horas por dia, e a gente quer fazer um som diferente, não tem. Então, o que a gente faz? Vai de encontro, solta na internet, bota pra quebrar, entendeu? E é isso. Maravilha! Nelsinho Moral liberando sua arte na internet. A arte é livre para todos e assim que deve ser. A gente do Ônibus Hacker gosta muito disso. Nelsinho, agora fala um pouquinho sobre o seu trabalho como cineasta. Vai lançar agora um documentário sobre os quilombolas. Como é que é esse trabalho aí? Fala um pouquinho pro pessoal. Então, eu sou quilombola. Eu nasci no primeiro quilombo de resistência do estado de São Paulo, que é o Quilombo do Carmo. 341 anos de resistência, de luta e resistência no mesmo local. E a partir daí eu comecei a fazer um trabalho, na verdade, de resgate, de filmar as pessoas mais antigas de outros quilombos e tal. E eu adquiri um material de 2.000 horas de imagens gravadas. E aí eu consegui, com a ajuda de amigos, a gente fez um documentário. Eu dirigi esse documentário, a direção é minha, a produção é minha. E a gente acabou de realizar, a gente participou de alguns festivais alternativos de cinema. Acabamos de ganhar agora em 2011 o 18º Festival de Cinema Alternativo de Lyon, na França. Competimos com produções do Irã, da Índia, da África, enfim, de vários países do mundo nesse festival alternativo. E para nós, né, é uma espécie de Oscar, porque é o cinema alternativo fazendo história, né? Nada a ver com o que se produz lá em Hollywood, enfim, é um trabalho. Produção independente? são independentes todas. A única exigência que esse festival tem é que as produções sejam independentes, né? Não tem vínculo comerciais. Então, nós ganhamos esse festival em Lyon, na França, foi assim, um passo muito grande. E agora a gente faz o lançamento oficial desse documentário aqui no Fórum, né? A gente vai estar no Zumbi dos Palmares amanhã, 28 de janeiro, né? A gente lança às 9 da manhã, mas por volta das 10h30, 11 horas mais ou menos, a gente está lançando o DVD lá, né? Do documentário. E à noite, às 21h, é o meu show, né? Então, no mesmo espaço, de manhã assiste o filme e à noite assiste o show. Maravilha, amanhã às 21h da noite, então show com o Nelsinho Morales no espaço Zumbi dos Palmares. E de manhã, entre 9 e 10 da manhã, o lançamento do documentário lá também no Zumbi dos Palmares. Qual que é o nome do documentário, o título? Quilombolas. Quilombolas? Quilombolas. É só... E aí é uma história humana, uma visão... É uma visão de um quilombola sobre a sua realidade, né? Porque o que a gente viu, tem muita gente que já se falou muito dos quilombos e tal, mas eu sentia muito isso, o distanciamento que tinha dessas pessoas da realidade quilombola. Então, por exemplo, assim, nada... por exemplo, uma pessoa urbana, por mais que ele queira mostrar uma realidade, você está entendendo? Ele não vai chegar a uma realidade perfeita porque ele não vive aquilo, ele não vivencia aquilo, ele não sabe o que é o dia a dia de um quilombo, as dificuldades de ir para a escola, enfim. E aí a gente resolveu fazer isso, você está entendendo? Ou seja, a gente mostrar para o mundo a nossa realidade sobre a nossa ótica, né? Não sobre a ótica urbana de algumas pessoas. Então isso que foi o resultado final, isso que deu assim, uma grandiosidade à obra, né? Para a gente ganhar esses prêmios todos que a gente já começou a ganhar. Então é sobre isso, é uma verdade. E a verdade, quando ela é explícita, entendeu? Ela contradiz a mentira de qualquer forma, entendeu? A mentira, ela cai por terra, né? Porque é uma verdade. Então, o que as pessoas veem no documentário, ela sai de dentro da sala com a certeza de uma verdade histórica, né? Sem maquiamento de nada. Maravilha, Nelsinho. A gente deseja muito sucesso aí na sua, né, nova empreitada, agora diversificando da música para o cinema, contando a história dos quilombolas, que devem ter muito para ensinar para a gente, né, principalmente para o povo de luta, porque quem resiste 3 séculos e meio deve ter muita coisa para ensinar, né, assim,